em relação à previsão maior para o crescimento do PIB. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira melhorou, passando de 1,02% para 1,20% entre a semana passada e essa. Da Rádio 2, Milena Abreu. Monteiro FM, o jornalismo como você sempre quis. Como você sempre quis. Promoção, amor que não se mede, é na Araújo Eletromóveis. Liquidificador, a grato, 10 vezes de R$ 11,99 nos cartões. Painel para TV, 10 vezes de R$ 22,00 nos cartões. Cozinha de parede, com balcão, 10 vezes de R$ 89,00 nos cartões. E não para por aí, tanquinho 10 quilos, Color Mac, 10 vezes de R$ 57,90 nos cartões. Roupeiro 4 portas, 10 vezes de R$ 68,00 nos cartões. O mês das mães está imperdível. Então corre agora mesmo para Araújo Eletromóveis. Araújo Eletromóveis. Neste domingo, na Monteiro FM tem especial da Monteiro FM. E vai ter muito forró ao som dele, Marquinhos Café. Vamos parar pra conversar, dialogar o que restou em nossas vidas. Se há saída, se não há reconstrução, a gente tem que discutir. Marquinhos Café! A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho. A arte e a musicalidade de um dos maiores artistas da atualidade, Marquinhos Café! Eu vou fazer esse forró bem balançado com meus 120 baixos fazendo o fole falar. E no salão a poeira levantando, todo mundo agarradinho na quintura do forró. Neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, no especial da Monteiro FM. O seu artista, a sua música, Monteiro FM. Quero te ver bem, quero ficar perto, continua fazendo você ver o mundo melhor. Te deixar mais feliz, elegante, protegido, vendo a vida ao seu redor. Aos cães cardeal, deixamos fazendo você ver o mundo. Maior sortimento em óculos de sol e óculos de grau. Vem aproveitar as ofertas na rede de óticas Cardeal e veja a vida com bons olhos. Rádio é Monteiro FM. Atenção todos os eleitores dos municípios que compõem a 29ª Zona Eleitoral. Camalaú, Monteiro, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro e Isabelê. O cartório eleitoral situado na Rua Escrevente Maria Jansen, sem número, centro de Monteiro, reiniciou a coleta biométrica. Atenciosamente, Ana Carmen Pereira Jordão Vieira, juíza da 29ª Zona Eleitoral. Na programação da Monteiro FM, muita alegria e energia positiva. Só as melhores músicas e conteúdos de qualidade. É a programação mais feliz do Brasil. Na rádio que eu sempre quis. E no comando dessa alegria, a comunicadora mais irreverente do rádio paraibano, Naide Nunes. Só aqui na Monteiro FM. Acompanhe, compartilhe e divirta-se. Monteiro FM, a rádio que eu sempre quis. No rádio e nas principais plataformas digitais. Monteiro FM. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Monteiro FM. Agora, agora, no Plugação, a mensagem do dia. Gente, Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz. Sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida. Levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais abandoná-lo. Deus nos guia sempre, dando-nos orientação de nossa vida. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. É Monteiro FM! Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Testando o sistema. Ok, ok. Verificando memórias. Tudo certo, velocidade da internet, caixas de alto-falante, tudo pronto. Pode teclar o Enter. Começa agora, na 97 FM. As novidades musicais de todo o planeta. Bate-papo e muita interação pela net no Plugação. Oba, minha gente, mais uma tarde. Adoro, obrigada, Deus. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. E nos livre sempre de todo mal, visível e invisível. No ar, Plugação 97. No oferecimento da Araújo Eletromóveis. O que você precisa está aqui. Ótica Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. No Plugação 97, a melhor de três. Música 1. Amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade. Faz essa vontade no meu coração. Eita, minha gente, hoje é pra se acabar mesmo. Vamos lá já pra melhor de três, a número 1, Faz Amor Comigo, Roberta Miranda. Vota na sua preferida de hoje. No Plugação 97, a melhor de três. Música 2. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te procuro. Já cansei de brigar comigo e não consigo te esquecer. Eu me sinto acorrentado em você. Bruno e Marrone, minha gente, acorrentada em você, a número 2 de hoje. No Plugação 97, a melhor de três. Música 3. Eu sou teu tudo, sou teu nada. Sou apenas tua amada, eu sou teu mundo. Sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. Paula Fernandes, meu eu em você. Um, dois ou três, vota na sua preferida que tá demais. Né, minha gente? Eu sou a Gilmara Aine, estou contigo até as 4 horas e a gente já começa com Gabriel Elias, do lado de cá. Linda essa canção. Timar Roots canta, né? Mas nessa outra versão do Gabriel Elias. A vida às vezes dá uns dias, segundos cinzas. O tempo tic-taca devagar. Põe teu melhor vestido, brilha teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa. E tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar na boa. Vem pra cá, do lado de cá. A vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém pra amar. Do lado de cá. Se a vida às vezes dá uns dias, segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe teu melhor vestido, brilha teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá.